got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah, I got a little bit mashed last night. I got a little shit-faced. Yeah, well. www.targetw.com e viva o mundo Target. Do when I got you, tell me how to love you, tell me how to

Everybody loves Target. Todo mundo ama Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby. Na paz de Deus. Assim espero. Por aqui, Ricardo Borges. You got Richard on the best stations. E acompanhamos a segunda edição do Dia do Pop Hits. Agora, com os 5 sons mais votados na tarde, no portal TargetW.com, a referência para o mundo. E no Pop Hits da tarde de terça, número 1, Katy Perry, The One That Got Away. No segundo lugar, Bruno Mars, It Will Rain. Posto de número 3 para Rihanna and Jay-Z, Talk That Talk. No quarto lugar, Tayo Cruz and Florida, Hangover. E na quinta colocação, Jessie J, Domino. E pra noite, tudo pode mudar, baby. Como sempre, você é que manda por aqui. TargetW.com. Aproveite pra se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva a referência para o mundo. www.targetw.com. E tá na hora de Pop Hits do ouvinte. Pra pôr ponto final no Pop Hits da tarde, o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na tarde, vai um beijo carinhoso pra Caroline Maria Soares, que é de Nova Glória, Goiás. Caroline, que tá a fim de ouvir, e curte agora aqui na Target. Foster the People, Pop the Kicks. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham Target International. Bye bye, baby! Thank you. rede internacional Target Radios, referência para o mundo.